Bom dia a todos, queridos e queridas, e a gente segue na nossa leitura do Tempo Comum, e eu acho que é um bom momento para a gente lembrar que época é essa que nós estamos lendo, que a gente chama de Tempo Comum. Esse não é um tempo no qual a gente celebra as grandes festas, mas é como sempre, eu sempre lembro o pessoal aqui na mesa para conversar. Esse é um tempo no qual a gente cresce como uma planta cresce. A gente usa a cor verde para simbolizar o tempo comum, porque ele nos remete obrigatoriamente a esse crescimento das plantas. Esse tempo é o tempo no qual a gente recebe a energia que vem do Senhor. A gente se nutre das experiências do dia a dia, com os pés na terra, absolutamente focados com o contexto no qual a gente vive. E a gente, ouvindo a palavra, é como se a gente pudesse ter um momento em qual a energia do sol, a água do espírito e o conteúdo natural do solo onde a gente vive, o contexto no qual a gente atua, trabalha, o tempo no qual a gente está passando, servem como se fossem todos esses nutrientes que, envolvidos pela água do Espírito Santo, fossem energizados pelo sol do Senhor, e isso permitisse que nós sintetizássemos algo que vai se tornando parte de nós. Essa é a essência do tempo comum. É uma ação que não pode deixar de levar em consideração a ação fundamental e sem a qual não existiria, daquilo que vem como palavra do Senhor, que ocupa o lugar do sol numa planta, que é dirigida e é propiciada pela água do Espírito Santo, né? Ou seja, a inspiração que vem de Deus e que nos é dada gratuitamente, sobre maus, bons, sobre crentes e descrentes, sobre duvidosos e cheios de certeza. E essa água se embebe do nosso contexto, do nosso dia, da nossa vida, da política, da economia, da história, da tecnologia, de tudo que nos cerca. E se a gente permite que o Espírito Santo esteja embebendo todas as partes da nossa vida, a gente vai crescer. Essa é a essência do tempo comum. A gente continua no Salmo 131, que nos fala de novo: para conseguir que isso aconteça, se aquieta, qual criança desmamada para com sua mãe, tal a minha alma para comigo. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a dificuldade das pessoas de entenderem o que é silêncio. Silêncio é uma coisa que você acaba pensando que é falta de barulho, barulho incomoda, coisa do lado de fora atrapalha. Mas as coisas do lado de fora atrapalham a gente na medida exata em que a gente está inquieto por dentro. Uma das coisas que eu aprendi lendo Thomas Merton há muitos anos atrás, num livro chamado Contemplação no Mundo de Ação, é que o verdadeiro claustro, verdadeira cela, o verdadeiro lugar onde acontece o silêncio profundo e o encontro com Deus, não é um lugar físico, mas é o seu coração. Quando o centro da sua vida consegue se aquietar, tudo à sua volta se aquieta. E ele usa uma metáfora muito legal, que a verdadeira meditação e contemplação ocorre quando você está dentro de um ônibus, cercado de gente, com a marmita embaixo de um braço, com o jornal embaixo do outro braço. E no meio disso tudo, a sua mente está quieta e silenciosa diante de Deus. Olha para o que acontece. O como quando você pensa que silêncio é ficar quieto, coçam-se tudo, mexem-se as mãos, chacoalham-se os joelhos, vira-se para lá, vira-se para cá, não encontra posição para sentar. São só sintomas da sua inquietude interna. Esse lugar quieto no centro do coração da gente não se ganha à toa, mas é uma jornada diária de encontro. Assim a gente fala ou lê no Salmo: tal qual uma criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Ou seja, a criança é muito barulhenta, a criança agita-se, a criança berra, porque tem uma fome enorme. Quando a gente consegue chegar diante do Senhor e beber dele aquilo que ele tem para nós, não lutar, não adianta você pegar uma criança que está chorando e jogar lá no berço, e brigar com ela, e gritar, porque ela é um bebê. Ela precisa ser alimentada. Então, o primeiro passo para o silêncio, primeiro passo para a quietude interior, é você saber falar com essa criança que grita dentro de você, ou com essa fera que grita dentro de você, ou com essa pulsão que grita dentro de você, e ao invés de trancá-la ainda mais, o que deixa você cada vez mais agitado, ouça o que ela está pedindo. Não dê tudo o que ela pede, porque é tão ruim quanto uma criança que mama de 15 em 15 minutos, porque a cada 15 minutos chora, você vai viciá-la, se tornar uma pessoa absolutamente indisciplinada. Uma criança mamando mama geralmente de 3 em 3 horas e faz isso de maneira disciplinada. E existe um porquê desse horário, porque é o horário de tempo de enchimento e esvaziamento do seu estômago, de nutrição e de ela voltar a sentir fome. Quando você deixa o peito livre para uma criança que mama de 15 em 15 minutos, que faz o que quer, ela vai virar uma enjoada de uma chata que com 2 anos de idade, você está no meio de um, a mulher, né? Está no meio de um shopping, ela puxa sua blusa e bota seu peito para fora e começa a mamar inconvenientemente, quando já deveria ter parado há mais de um ano. E pior, sem te respeitar, sem interrompendo. Já viram essas crianças mal educadas? Inclusive por alguns bichos grilos que acham que peito está ali, deixa à vontade, faz o que tiver a fim, e você não consegue ter uma conversa de 15 minutos com uma pessoa, às vezes com uma criança de 3 anos, 4 anos, que já era para estar desmamada, que já era para estar aprendendo a ficar educadinha. Eu gosto muito de olhar para a Bia. A Bia quietinha, fica na boa, participa, vende até porco com 4 anos de idade. E ela não interfere na conversa de adultos e o pessoal fala, como ela é educadinha. Ela é educadinha, não, ela teve disciplina, ou seja, ela não foi negado para ela comida que ela queria, ela teve a amamentação dela, ela teve a comida dela, ela teve o tempo dela e cresceu uma criança que sabe quando a gente fala chega, chega, quando fala por favor, não incomode, não incomode, por favor, nos dê licença, muito educadinha a Bia no nosso meio. É uma bênção de Deus. Da mesma forma, você não vai educar a sua alma se você a trancar ou deixá-la com fome. Nem tampouco vai educar a sua alma se a cada pulsão que ela tiver, ou de lascívia, ou de poder, ou de dinheiro, ou de custo, ou de irritabilidade, ou de ira, ou do que quer que seja, você vai lá e a satisfaz permanentemente, permitindo que ela tenha a vazão de todas as suas pulsões. O único jeito de você lidar com a sua alma para chegar na quietude é aprender a ouvi-la e dar aquilo que lhe é legítimo e saber dizer: é isso a sua dose para hoje. Nesse momento da sua vida, é isso. Assim serve para todas as pulsões, sejam elas de natureza sexual, sejam elas de natureza, de poder, sejam elas de prazer, sejam elas de angústia, sejam elas de querer possuir coisas, seja qual for a pulsão de poder, né, de importância que você acha que deve ter, ou você aí, porque quando você não satisfaz a sua alma e força a barra, você vai acabar deprimido. Ela vai gritar mais alto. Se você der vazão para tudo que a sua alma quer, você vai se tornar um tirano, um lascivo, um consumista, um maluco. Então, acalme a sua alma. Ouça o que ela está pedindo, dê a ela o exato montante, a quantidade exata daquilo que ela pede. Na proporção exata do tempo, do momento que pode ser dado. E se alguma coisa é uma necessidade maior, com o pensamento, com a calma, com os amigos, faça um plano e você vai conseguir ver que a sua alma se aquieta, apesar da agitação exterior. Bom, vamos à frente, porque temos aí dois textos para conversar ainda. O texto de Gênesis, a gente continua na história de Jacó e já aconteceu algo. Aqui nós já estamos trabalhando com um período de, já tem no mínimo 8 anos, 9 anos, que Jacó foi morar lá com seu sogro, Labão. Foi passado para trás, inclusive, porque ele trabalhou durante 7 anos para conquistar Raquel. Quando ele foi casar com Raquel, que era o combinado com seu sogro falou: trabalha 7 anos que eu te dou minha filha. Ele trabalhou 7 anos, aí ele tinha uma outra filha que era mais velha, que era vesga, zarolha, com os joelhos torto, cheio de celulite, com uma verruga no nariz, ah, feia, feia pra cacete. E aí Labão falou: ó, legal, você trabalhou 7 anos para ter a Raquel, que é lindinha, bonitinha e tal, mas aqui na nossa tradição, primeiro você tem que casar com a minha outra filha, que é mais velha. Aí trouxe o Mondrongo. Ah, foi o Mondrongo. O Jacó ficou com a raiva que teve que casar com uma pessoa. E ele falou: para ter a segunda filha, você tem que trabalhar mais 7 anos para mim. Cara, 14 anos, eu sempre falo, não tem celulite que resista 14 anos. E o Jacó teve que trabalhar 14 anos para conseguir ter sua esposa, Raquel, e ter pago o preço por ela. Que fala de um grande amor. Mas Jacó, forçado que foi a casar com Lia, a desprezava. Observa que nessa história de Jacó a coisa continua enrolada, né? Ou vidinha, ou família enrolada. Pois é, gente. Lembrando o texto de ontem, Deus vai fazer manifestar a sua graça através de pessoas absolutamente normais e algumas delas, mais do que normais, enroladas. Pessoas que vão tomar atitudes absolutamente perniciosas, que vão ser mentirosas, que vão fazer. E Deus, o seu desejo, a sua vontade é tão soberana que mesmo com essas situações, ele vai fazer com que o que ele deseja aconteça. O que acontece quando a gente toma essas atitudes, como as de Labão, como as de Rebeca, como as de Jacó? Tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser mais demorado, tudo vai ser mais enrolado e vai te causar um sofrimento enorme. Então, lição para tirar deles, e eu não vou aprofundar mais hoje porque não dá tempo, é que é o seguinte: Deus vai exercer a sua vontade na sua vida e na vida do universo, com você querendo ou não, e com você colaborando ou não. Você tem duas opções: ou você faz do jeito fácil e entra naquilo que Deus está fazendo, e assim vai bem, ou você faz do jeito difícil, e apesar do que Deus está fazendo, você fica fazendo um monte de enrolação para ver se a coisa piora. A vontade do Senhor vai ser feita, meu amigo e minha amiga, fica tranquilo que vai ser feita. A única coisa que vai acontecer é que você vai sofrer, um bando de gente à sua volta vai sofrer. A opção real que a gente tem não é fazer a vontade de Deus acontecer ou evitar que a vontade de Deus que aconteça. Isso tem poder para isso, cara. A questão é se você entra naquilo que Deus está fazendo ou se você faz as coisas do seu jeito, apesar do que Deus está fazendo. E vai trazer com isso sofrimento para você, sofrimento para os outros. Eu não vou aprofundar mais na questão de Lia e Raquel, porque senão vai ser muita informação. Mas a gente vai voltar a esse assunto mais tarde. E aí, vamos ao básico do texto de hoje do Evangelho, onde o Senhor Jesus faz uma demonstração. De novo, não se complica, não inventa teoria complicada. Observa Jesus. Ele está num jantar, um pouco antes da Páscoa, ele já sabe que vai acabar a vida dele. Aqui o ministério está chegando ao fim, Judas já está decidido a fazer o mal. E Jesus está ali e normalmente haveria um escravo num jantar qualquer, ou haveria um empregado responsável por dar as boas-vindas para os visitantes, o que significava, naquele tempo, você vinha andando na rua, um sinal de cortesia era você ter um empregado que lavava o pé de todo mundo que chegava como uma forma de cortesia. Pois bem, Um olha para o outro olha para um, quem que vai fazer? Porque quando não tem um empregado, é a pessoa mais humilde que o faz, né? Puxa vida. E aí, Jesus, o mais importante dessa festa, tira sua túnica, se cinge com uma longa toalha, exatamente à moda dos escravos, pega uma bacia e começa a lavar o pé de seus discípulos. Isso causa um desconforto geral manifestado, no caso, por Pedro. E Pedro diz: Não, senhor, você não vai lavar meu pé. E Jesus olha para ele bem sério e fala: Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo, querido. Não, então me dá um banho completo aqui, Deus. Me dá um cabelo, barba, bigode, lava minha mão, faz uma massagem nas costas. E Jesus fala: Não, Pedro, menos. Só o seu pé. Você já tomou banho, você já foi perdoado. Minha querida, meu querido, eu poderia pegar vários aspectos, principalmente aquilo que vamos falar no fim. Mas depois que você entrega a sua vida a Jesus, depois que você começa a andar numa vida na qual você efetivamente se arrependeu e decidiu abandonar o pecado como forma de vida, isso não transforma você num ser super-humano. Você continua andando nesse mundo, e ao andar nesse mundo, você vai tropeçar aqui e ali, e o seu pé vai ficar sujo. Por isso, a gente, todo dia à tarde, quando faz as nossas vésperas, nossa primeira atitude é confessar o nosso pecado a Deus. É rever o dia, aquilo que erramos e pedir: Senhor, lava os nossos pés. Porque nós não precisamos, de novo, ir até a cruz todo dia e crucificarmos lá o nosso homem mortal e cheio de pulsões, que já foi feito uma vez por todas por Cristo. Mas sim, nós continuamos seres humanos, a gente comete erros, a gente tem pensamentos ruins, fala coisas ruins, toma atitudes infelizes. E a melhor maneira de que nós vamos evitando ou diminuindo o número dessas coisas é todo dia, indo até o Senhor e permitindo que Ele, o Senhor da Glória, lave nossos pés. O que, na verdade, nos deveria encher de vergonha, a ponto que o Senhor do universo, sabendo muito bem quem é, porque Ele fala: Eu sei quem eu sou, eu sei o poder que eu tenho, mas Ele se dispõe a lavar teu pé daqueles tropeços da sua natureza, do seu instinto, da sua psique que acontecem todo dia. E ele fez um passo a mais. Façam a mesma coisa uns com os outros. Isso diz respeito a ser humilde um com o outro, a estar disposto a servir, a assumir o papel de servo um com o outro. Mas sabe o quê? Seus irmãos também fazem pequenas pisadas na bola, cometem pequenos erros. Por favor, do mesmo jeito que você é perdoado todo dia, aprende a perdoar. E perceba que nessa atitude toda, você vai encontrar cada dia mais, pela repetição e pela caminhada com Jesus, cada dia mais a possibilidade de se aquietar. Eu espero que hoje fiquemos com isso. Que do mesmo jeito que Jesus fez com a gente faça uns com os outros. Uns com os outros. Que a gente se disponha a ser servo um do outro, a se humilhar um diante do outro, a perdoar as faltas uns dos outros e a caminhar como povo de Deus. Que Deus abençoe, que o dia seja bom e para o pessoal na Casa da Videira que hoje vai ter que trabalhar bastante, né? Como vai uma garotada bonita, 20 meninos do Colégio Agrícola hoje para ajudar. Que Deus lhes dê muita sabedoria. Em nome de Jesus, tenha um bom dia. Amém.